Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios do Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala o que tem feito por você mesma. Mãe para cá, mãe para lá. Ufa, que correria. Quase que não sobra um momentinho para você cuidar de si. Isso acontece com todas nós que, movidas pela responsabilidade e por nosso amor, queremos dar conta de tudo. Até conseguimos, mas muitas vezes não nos cuidamos como deveríamos. Chega a ser engraçado como falamos o dia inteiro para os nossos filhos. Já comeu fruta? Bebeu suco? Você precisa comer legumes e verduras para ficar forte igual seu pai. Tira o dedo da boca, isso faz mal. Cortou as unhas? Não durma de cabelo molhado para não ficar resfriada. Mas e quanto a nós? Quando nos cuidamos e dedicamos um tempo para isso? Cuidamos dos filhos, da família, tão bem que muitas vezes nos esquecemos do cuidado pessoal. E aí, quem pega resfriado somos nós. Penso que, da mesma forma, muitas vezes podemos agir assim diante da fé. Ficamos tão focados em buscar a solução dos problemas de nossos filhos que, sem perceber, esquecemos a necessidade de alimentar essa fé. Você ora por eles constantemente e, quanto menos percebe, sua fé está fragmentada. Então você se pergunta: por que me sinto tão fraca, desmotivada? Como pode, se não cesso de orar? Saiba que é do nosso relacionamento com Deus que vem o nosso alimento, o nosso sustento. A mesma fé que você usa para buscar pelo seu filho é a que traz o seu alimento espiritual nessa batalha. Buscar a Deus, reconhecendo toda a sua grandeza, é maravilhoso. Ele é glorificado com a fé daqueles que pleiteiam as suas promessas. No entanto, são mais felizes aqueles que desejam o abençoador em suas vidas e não somente as suas bênçãos. Deus quer que o conheçamos. Ele deseja fazer morada em nosso coração, nos trazendo paz, alegria, ânimo, força para a fé. Portanto, alimente sua fé, porque por intermédio de sua vida, Deus quer gerar milagres. Para isso, Ele necessita que você esteja firme como uma rocha. Continuemos orando pelos nossos filhos, mas não esqueçamos que nós também precisamos desse mesmo poder. E lembre-se, sempre, infinitamente melhor que a bênção é o abençoador. Amém? Bom dia, até amanhã.